problema, então começo a sofrer. Ora na caju! Amigos, depois de tudo que eu fiz, foi covardia o que você fez pra mim. Eu reconheço. Reconhece, vai. Sabe, a sua fama de conquistador me deixou insegura. E aquele cara que nos separou foi só uma aventura. Agora choro, choro, choro te pedindo pra voltar. Tendo escondido pra não ter que explicar pros meus amigos. Você também me liga com saudade, porque quer ficar comigo. Aí já estou. E quando eu ligo pra você, tô me lembrando de nós dois na cama. Então começo a sofrer, porque foi enganar o homem que te ama. E quando eu ligo pra você, na esperança de ser perdoada, eu sofro mais do que você, sabendo que enganei, sabendo que te amava. E você pode tudo, rapaz. É a calcinha do cavaleiro. Seguro, vai. Segura, Nona. Eu disse, olha. E tá na boca do Brasil, tá bonito. Agora sou motivo de chacota para os meus amigos. Eu não queria isso, juro. Depois de tudo que eu fiz foi covardia. O que você fez, Paulinha? Paulinha, o que você fez pra mim, eu mulher? Eu digo assim, Jailson. Fala! Sabe, a sua fama de conquistador me deixou insegura. E aquele cara que nos separou foi só uma aventura. E agora choro, choro, choro te pedindo pra voltar. Já tendo escondido pra não ter que explicar pros meus amigos. Você também me liga com saudade, porque quer ficar comigo. Obrigado, Paulinha. Obrigado, Silvana. Obrigada, gente. Obrigada, cavaleiros. Obrigada, parabéns, gente. Viu?